Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Eu sou o Ti, sou seu host. Fala oi, Rê. Oi. É, a gente foi ver Duro de Matar 5, Um Bom Dia para Morrer, ou sei lá qual é o título gigantesco desse filme. Sei que não tem o 5. Tem 5 ou não tem 5? Não tem numeração. Acho que é tipo... Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer. É a sequência, mas não tem 5. Não é que nem outro que era 4.0. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar mais nada, escutem o trailer. Daqui a pouquinho a gente volta. Dad, just try not to make an even bigger mess of things. Yippee-ki-yay. First time in Moscow? Yeah. First time. American? Yeah, New York. Are you a cop? Yeah. Welcome to Moscow! Agora sim, estamos de volta. Vocês acabaram de ouvir o trailer. Eu imagino que vocês estejam um pouco surdos. Muitas explosões, muitos tiros. Não tem tantos tiros, tem muitas explosões. É, mas antes de mais nada, trailers. Trailers? Vamos lembrar os trailers que a gente teve. Não, é verdade. A gente teve o filme Sem Graça da Sandra Bullock, com a gordinha que fez o Missão Madrinhas de Casamento. Eu não lembro o nome. Eu também não lembro. As não. Bem Armadas? As Bem Armadas. É, é. Algo assim. É, algo assim. É. Declaro uma coisa: eu odeio a Sandra Bullock, ela não tem graça, nunca teve graça, nunca terá graça. Tá? Never, ever, ever. E o filme não tem. O trailer não me fez rir nem a sorrir. A gordinha também não tem muita graça. Ah, não. É... Nossa, é muito forçado. Muito, muito forçado. Se querem ver um filme bom de comédia policial, tem que ver o. Como é que chama? Fogo alguma coisa, daquela dupla de ingleses, o loirinho e o magrelo e o gordinho, que fez Todo Mundo Quase Morto. Não lembro. Ah, eles eram um filme chamado Fogo Whatever, procura os dois, um chama Simon Cowell, eu acho, ou Simon alguma coisa, procura Todo Mundo Quase Morto, vai lá na IMDb, vê a ficha técnica e pega os caras, tá? Eles eram Paul também. A gente teve... Filme brasileiro, A Busca, que é até um nome parecido, né? Tipo, pra mim ficou meio A Busca Implacável do Liam Neeson sem as artes marciais. Não, eu acho que vai ser interessante porque pela primeira vez é um filme brasileiro que não fala sobre favela, que não fala sobre pobreza e não é uma comédia idiota, tipo... Até que a sorte não separe, de pernas para dois, um, whatever, é um a taça uma, do mundo é uma nossa. História... Não é uma história nova, mas é uma história diferente que a gente está acostumado a ver de filme brasileiro. Não, acho que assim, vai ser uma história interessante. Tipo, ele vai dar uma passeada... É um drama. Pelo Brasil, é um drama barra pesado. Wagner Moura voltando ao drama. É. Que mais? Tem mais um. Mais um. Ah, aquele filme de terror, Mama. Ai, puta que pariu. Mama. Do Guilherme Del Toro. Cara, o Guilherme Del Toro não sabe fazer filme de terror, porque ele continua tentando. É verdade, né? Não sabe fazer, não sabe fazer. gente fez um podcast muito tempo antes desse aqui. É. Antes desse aqui. Era outro podcast. É. A gente fez sobre essa merda, sobre a porra do Não Tenha Medo do Escuro. A gente fez? Acho que fez, não fez? Ah, não lembro. Não sei. Fez. Episódios perdidos, tá? Esses vocês são bons. A gente fez. A ideia, a gente queria fazer começar com esse filme. É verdade, acabou não fazendo. A gente ia começar com esse filme, mas a gente não fez. Tá, o filme é uma bosta, tá? Eu Não Tenho Medo do Escuro é uma bosta. Mama provavelmente vai ser uma bosta também. Só adiantando. É, acho que acabou. Acho que foram esses trailers, né? Foi. Não. Teve mais um. Mas eu não vou lembrar. Bom, tudo bem. Os importantes foram esses. Um sem graça. Um que o cara devia desistir de fazer filme de terror. E A Busca, que provavelmente a gente vai assistir. Antes de mais nada, valem alguns esclarecimentos. Estão faltando alguns podcasts. Não estão editados, não foram gravados. Tipo, a gente viu Django. Não falou sobre Django. Não falou sobre Django. Nota rápida, nota rápida. Quando você dá pra Django? Não, a gente vai falar sobre Django. Não, tem não, que ter um podcast só pro Django. Só nota. 10. 10. É. Então tá bom. A gente não fez sobre amor. Amor, a gente fez amor também. É. Nota pra amor? 9,75. O que mais que a gente viu? Porque eu não dou 10? É. Porque. Ah, por que eu não dou 10? Eu tinha essa história na cabeça, não lembro por que eu não dou 10. Ah, não lembro. Depois, antes do final, eu não lembro por que. Bom, minhas 9,75. Notas. Minhas notas pra Django e Amor. Django, 12. Ah, é foda. É. E Amor 10, redondinho, perfeito. Ah, excelente, maravilhoso. Eu tirei 0,25 por um. Ah, filha! A filha. A filha te irritou. A filha me irritou, então é 0,25 pela filha. Tá, mas. Vejam os dois, tá? Essa altura vocês já ouviram o nosso podcast sobre Lincoln. Então, assim, não adianta. Os dois são muito fodas, mas Lincoln persiste, pra mim, pelo menos pra mim, melhor filme de 2013. Tá? Né? Foda. Eu assisti O Lado Bom da Vida, ele não assistiu. Comédia romântica indicada ao Oscar. Jennifer Lawrence ganhou o Oscar. Não é tudo isso. Não é tudo isso. É assim, nada contra Jennifer Lawrence, a menina é bonita, ela atua mais ou menos bem. Ela não é uma má atriz, mas ela não é a melhor atriz de 2013. Não, 2012. Nem fudendo. Pra mim, ainda quem devia ganhar é Emanuele Rivá do Amor, porque puta que pariu, a mulher destruiu. Mas, né, Academia Política. Ah, e A Hora Mais Escura a gente assistiu também. A Hora Mais Escura a gente viu também. A Hora Mais Escura é bom, legal, filme bom, assim. Poderia ser o melhor filme do ano. É, com Argo na competição, foda. A gente não assistiu Argo. A gente não viu Argo, mas, né, ainda acho que Argo, por tudo que foi dito, é assim, o Hora Mais Escura não me impressiona tanto assim. Eu gostei, mas é legal, mas sei lá, pra mim não merecia. Você já sabia o final, né? É, foda aí. Senta sabendo o final, né? Já sabe de lascar isso. Mas, nota pra Hora Mais Escura, só pra não ficar sem nota. 9. Eu vou dar 9,5. 9,5, Hora Mais Escura é bom. 9 porque já sabia o final. É, 9,5 porque assim, achei bem legal, desenvolveu bem a fase final lá da entrada na casa, legal. Então, vale a pena. Tá, ah, só uma coisa. O Bin Laden morre no final, tá? Pelo amor de Deus. Você não sabe disso. Desliga o podcast, vá ler um jornal, um livro, alguma coisa assim pra sua vida, que é bom. É, agora vamos lá. É, Duro de Matar 5, 105 com 5, Bom Dia para Morrer. É a quinta sequência. É o quinto filme, né, da série. É, agora tem um desafio pra você. O nome do filme parece um dos filmes do 007. É, nossa, é igual o 007. Fico esperando, né, o Daniel Craig vir correndo e dar um tiro em todo mundo. Novo Dia para Morrer. Agora um desafio pra você. Ah, ok. Faz uma sinopse desse filme. Caramba, peraí, vamos lá. Junta o que você entendeu do filme e me fala qual é a história. Então, o que eu entendi. Joe McClane vai para a Rússia atrás do filho dele. Por quê? Não sei. Ele vai atrás do filho dele. Tá. E aí ele encontra o filho dele no meio de uma operação. Isso. O filho dele é da CIA. Tô contando a história já. O filho dele é da CIA. Tudo está no trailer. Encontra o filho dele no meio da bagunça. E vai, resolve ficar com o filho dele no meio da bagunça. E aí eles vão para Chernobyl. É. Não tem uma sinopse de filme, cara. Não tem. É mais ou menos isso, tá? É, esse é a bagunça, são os vilões. Tipo, tenta você então fazer uma sinopse. Não, não dá, não entendi porra nenhuma desse filme. Eu não entendi nada. Por que você não entendeu? Eu não entendi. Pra mim foi assim, uma sequência de tiros, destruições e explosões. Você fica esperando o filme acontecer, né? Eu fiquei esperando acontecer. E, tipo, e agora? E agora? Aí, tipo, morre todo mundo. Acabou? E aí, a sensação é essa dessa porra desse filme. Você fica esperando uma história. Amor, a gente tá muito mal acostumado. Não, não é questão de estar mal acostumado. Não é questão de estar mal acostumado. Porra, eu tô esperando. É assim, como eu já disse, eu gosto de contexto na minha violência. Você tem um motivo? Eu quero um motivo pra você atirar em alguém. Assim, a não ser que você seja um psicopata, um assassino serial, eu preciso que você me explique o que você tá matando, não é? Vamos entrar e matar todo mundo. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ah. A gente vai falar do filme deles, né? Gente, desculpa. Duro de Matar, depois do... 3. Do 3, o 4, assim, não tem spoiler, tá? É, ele virou o Schwarzenegger no Comando pra Matar. Ele é indestrutível, ele atira todo mundo, ele mata todo mundo, e ganha e acabou. É isso. Eu vou tentar entender a história, tá? Agora eu quero ver. Qual que é a história? Tá, tem dois caras russos que participam da... Da fabricação do urânio, do transporte, não, do quê? O que parece assim, eles estavam envolvidos com a usina de Chernobyl, que isso foi lá em 82, 87. 87. Lá em 87 eles estavam envolvidos. Eu acho que é 87, tá? Se não for, me corrija. Anos 80, tá? Vamos fazer aqui mais ou menos anos 80. Eles estavam envolvidos e, tipo, eles desviavam o urânio enriquecido. E por causa disso causou o vazamento. Isso, porque eles, tipo, sei lá, desviaram muito urânio, ficou sem urânio a usina e aí vazou. Tipo, eles explicam daquele jeito. Tá, e por causa disso um deles foi preso. Não, na verdade, assim, um deles prendeu, colocou o outro na cadeia depois do acidente. Não se fala se é pelo acidente de Chernobyl. Porque ele fala que foi, ficou 5 anos na cadeia. Se, fala que foi 5 anos? 5 anos. Tá. Então o cara ficou até 90 e poucos. Tipo, ele saiu quando, não, antes do Brasil ser campeão. Se esse. O filme se passa em 2012, 2011, sei lá, ele entrou na cadeia em 2006, 2007. Sim, mas ele ficou o quê? 20 anos? De boa. De boa e depois ele foi preso. De boa na Rússia ainda. Na Rússia. É. Depois. Famoso, bilionário famoso, porque você lembra no começo que tinha, tipo, brigas na rua, revolução, não sei o quê, porque o cara tava sendo julgado. E por um dos caras, tipo, um deles é fodão, bilionário, comanda todo mundo. O outro tava na cadeia fudido. Há 5 anos. É. Eu que eu li, que eu lembro que ele falou 5 anos. Eu não lembro dessa data, dos 5 anos. É. Mas é irrelevante, eu fiquei pensando, meu, o cara tá... o negócio foi... Aconteceu lá em 80 e cacetada, o acidente de Chernobyl, e agora, 2012, 2013, estamos encarando o problema, é isso? Não, e outra coisa que eu achei bizarra, parênteses aqui, no julgamento você coloca o réu dentro de uma... Uma caixa, tipo Hannibal Lecter. É, por quê? Não sei, não sei. Entendi. O cara está algemado de roupinha de prisioneiro, você mete ele numa... no lugar, você mete ele no lugar mais seguro... Aparentemente esperando a explosão que ia acontecer e matar todo mundo. Tá, né? Ok. Tá, entendi. Quer dizer, tentei entender. Não, eu não entendi nada disso. Aí por causa disso causou o acidente de Chernobyl. Tá. Só uma coisa, eu entendi mais Resident Evil 5 do que eu entendi esse filme. Eu não entendi nada disso. O Resident Evil 5 é difícil. Foda, mas eu entendi alguma coisa. Tá ali, tá igual. Tá igual, tá igual. Tá. Clichês, muitos. Ah, é o que eu tô falando, ele virou o Schwarzenegger no Comando pra Matar. Não, a primeira cena é perseguição de carro, que não acaba nunca. Eu não entendi nada. Eu Todo não entendi nada. Todo mundo capota e eles estão vivos. Não, é assim, a perseguição de carro é assim, o filho dele, filho do John McClane e o russo entram num furgão e saem, e aí um caveirão sai atrás deles, caveirão do bloco, tá? Só pra aproximar, porque é um caveirão mesmo. E aí o McClane arruma um caminhão, uma picape maluca, um caminhãozinho. Uma caminhonete, vai. É. Uma caminhoneta. E aí eles saem um atrás do outro, saem os três assim, loucamente por Moscou e, meu, não dá pra entender quem tá na frente, quem tá atrás, qual a distância que um tá do outro. Não, não dá pra entender se eles estão perto do outro, se tá, tipo, um tá lá num canto da cidade, ou tá no centro da cidade, ou tá lá no outro canto, sabe? Não dá pra entender. De repente aí o John pega uma... picape, uma, não, não. Uma... Primeiro assim, cena do cara lançando o RPG lá no carro dele. RPG. A granada. tipo, ah, tá. Aquele míssil, é o lança-míssil. Eu não vou falar míssil, porque é uma granada, aquela porra. Aí ele dá um... Ele, meu, ele... Não, aquilo é foda, tipo, parece que é uma Carlos Ferrari. Cunha. É Carlos Cunha. Ele puxa o freio de mão da caminhonetinha, faz gira 8. O volante, faz um 360... Não é um 180, são 360 mesmo, que ele volta no lugar. Aí o RPG, tipo, passa magicamente beirando a cabine e vai embora, não acerta onde ele tá. Ele passa longe do caminhão. É, aí capota tudo, cai e tal. Aí ele sai do carro vivo. Ele sai do carro vivo sem um corte. E aí ele vai lá e rouba uma picapezinha. Não, é tipo um... Um jipezinho, um vai. Jeep, é, um tipo jeep. Um jeep. E o Jeep é bom, né? Porque bate no caveiro e não estoura, e é conveniente pra caralho. E não, porque assim, não amassa. Os carros que, de todos os carros que desviam dele, nenhum para. Fode tudo. É tudo carro normal. É tudo carro normal, basicão, assim, de rua. Do nada para o Jeep mais foda do mundo, mini caveirão na frente dele, ele consegue roubar o bagulho. Não, mas não é um Jeep mais foda, é um Jeep comum, só que aparentemente ele é blindado, né? É, porque ele encoxa o caveirão dos bandidos não o tempo nada. Todo, né? Mal amassa o carro. É. Cara... Não, sem contar que eles caem de alturas, assim... É, 30 metros e nada, gente. Uma pessoa que cai de 30 metros morre. É, então, o problema é assim, eles viraram, virou o John Matrix do Comando Matar, mas... 007, só que assim, do 007 você espera isso. Você espera que o 007 seja muito fodão e nada aconteça com ele. O Duro de Matar. Não, no último 007 ele morre. Não. Morre. Não, tudo bem. Ele se fode lá e tal, mas. Se você ver, tipo, os primeiros Duro de Matar, descalço, fudido, sem munição, machucado, sabe? Ele realmente parece que tá machucado. Nesse o cara é blindado, né? Não, ele sai andando, sou fodão. Não, não dá pra entender essa porra, tipo... Aí fica o filho dele com esse Russo, querendo salvar o Russo, porque o Russo tem um dossiê do outro maluco lá, que é mó poderosão, e fica todo mundo atrás dessa porra desse não, dossiê. E outra coisa ridícula, né? Que tem que ter as frases de efeito. Ah, sim. Não, sempre tem as frases de o John McClane nesse tava aparecendo de novo ao Schwarzenegger. Schwarzenegger no Batman e Robin, que toda frase dele é uma frase de efeito. E eu achei esse filme tão fraco de diálogo. Uma bosta. Nossa, uma bosta. Diálogos péssimos. Não tem diálogo quase, né? Não, é. Você tem diálogos absolutamente inúteis. Assim. Deve ter sido muito fácil fazer esse filme. Não tem fala. É, não. Imagina o roteiro desse filme. É, uma o página. O cara tava completamente chapado quando escreveu isso. Não, porque aí o cara é, tipo, um terrorista e aí tem urânio e não sei o que, dinheiro e tem um dossiê. Que aí precisa buscar o dossiê, mas na verdade são armas nucleares e não sei o que e não, tal. E eles vão aí tem um helicóptero que atira em tudo e não sei o que, tudo explode, parararararara. Não, pontos... Se fuder. Bizarros desse filme, primeiro. Não, a sua lista, você vai precisar de mais que 10 minutos. Tá, primeiro. Aquele helicóptero atirando no meio da cidade, em direção a um prédio. E ninguém chama a polícia. Não, e ele atira. Exército não existe. Né? Não, e ele atira por um bom tempo. Antes que vocês achem que ele tá sendo chato, ele fica atirando muito tempo tipo, né, do prédio. 5 minutos atirando no prédio. É, não, e tipo, vai descendo junto do prédio. E não aparece nenhum caça, nenhum nada do exército. Não, parece nada. Uma viatura da polícia. Nada. Não parece nada. Primeiro, né? Não tem polícia em Moscou. Não. Segundo, aquela parte que o cara, o outro lá, o Yuri, o barbudinho. Tá, o russo principal. Né? É, e o outro? E outro? O que ficava falando inglês? Cabelo branco. Ah, eu sei que o nome dele era tipo Gagarin. Não era Gagarin. Não, não é Gagarin, porque o Yuri Gagarin é o cosmonauta. Não. É algo assim. Tá, um outro lá. O... Parece Gagarin. É. O Gagarin. É o Gagarin, Yuri Gagarin. Tá. Ok, o outro lá era rico. Isso. Andando na rua com um time de atrás dele. É, tipo canjinha de aluguel. Não, o nome dele não era esse. Eu sei que não é Gagarin, que eu não lembro. Eu sei que era é alguma coisa. Não, eu sei que era alguma coisa Lirim. E tipo, eu não lembro. Pra mim é Gagarin. Pra mim ficou Gagarin. Para de falar Gagarin que eu vou ficar com essa merda na cabeça. Saco! Ele te chama de Gagarin porque eu não lembro o nome do cara. Para de falar Gagarin. Então. Tá. Continuando. Continua essas pontas. Aí eles vão pra Chernobyl e aparentemente radiação não existe mais, né? Não, é assim, primeiro que tem eles têm um encontro, assim, o filho do John McClane leva o o russo maluco aí, o Yuri, pra, pra pegar a chave onde tá, que guarda o dossiê contra o russo poderosão. E aí ele fala, ah, tá bom, vamos lá, só preciso pegar minha filha. Aí liga pra filha, aí quando chega no lugar onde tá a chave, a filha trai o russo, chama uma equipe de caras lá de colete e terno. É. Colete à prova de balas e terno. É. Aí a filha trai o cara e não sei o que e tal, aí levam o cara embora com a chave. E aí o John McClane e o filho detonam os caras. Detalhe, colete à prova de bala não serve pra vilão, não funciona. É. Nenhum dos. O colete à prova de bala de nenhum dos vilões funciona. Não. É como se eles estivessem usando uma almofada de sofá no peito. É, e nessa hora que vem o helicóptero, né? É nessa hora que vem o helicóptero, o helicóptero e que eles caem de um prédio e não acontece foda-se. Nada. Não, não é que eles caem de um prédio, eles caem de um prédio atravessando andaimes de madeira. Isso. À vontade, assim. Aí caem no final numa lixeira cheia de areia, concreto e ferro. Entra um pedaço de ferro na barriga do cara é, e ele sara fica... instantaneamente. Não, ele fica bom, né? Fica não de tem... boa. É, fica de boa. Exatamente. E aí eles tomam, depois disso, eles rolam uma conversinha, pra que que servia, onde que tá e não sei o que, tará, chega à conclusão, Chernobyl. Aí beleza, vamos para Chernobyl, vamos roubar o carro, um carro de um checheno. Aparentemente tem todas as armas da cidade naquele carro. É, não, carro, é assim... O, convenientemente. É, aparentemente chechenos andam com carros cheios de... Tipo, praticamente um tanque de guerra, né? É. Cheio de metralhadora, explosivo, granada. Tudo que um bom e velho herói de ação precisa no porta-mala do carro, assim, normal. É. É, puta que pariu, né? Pois é. Momento How Convenient 2, né? É. E aí eles pegam esse carro, vamos para Chernobyl. Aí eles têm uma pequena discussão sobre radiação, tipo, o John vira pro filho e fala, ah, mas aquele negócio de radiação já acabou, né? O filho não responde, e aí eles chegam lá e, assim, os vilões estão entrando na cidade, tipo, num prédio maluco lá, parece um banco, alguma coisa assim, todos vestidos com roupas anti-radiação. Máscara. Não são, né? Não, tudo bem, mas para efeitos do filme, sim. Com máscara anti-gás e não sei o que e tal, e tem uma retroescavadeira que eu percebi, ela, tipo, a cena dela passa umas 4 vezes. É a mesma cena. É a mesma cena, 4 vezes, assim, ela fica indo pra frente e voltando, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Se pegarem esse filme, vejam essa parte, ela, juro pra você, ela vai e volta várias vezes. E aí eles entram, os vilões, com essa roupa de anti-radiação, abrem lá o... Parece o... cofre. Não, parece a tumba da múmia lá. Não, parece... É... A chave mó elaborada, tipo... Alien, da né? Um negócio. É. Aí tá lá, cheio de radiação e não sei o quê. De repente, no meio do negócio não, não, tem não. radiação. Não, não. Aí a menina fala, ah, tem o composto não sei o quê, não sei o quê. Não, isso é depois. Não, é que eles entram no cofre. Que tá, a radiação se acumulou aqui por anos. Aí tipo, ah, fudeu, a roupa não vai aguentar. Aí manda uma galera... um composto que supostamente anula a radiação. É, tá. Aí é ficção científica já, né? Já entramos no ramo da ficção científica. É, tá. Aí anula a radiação e eles entram... Aliás, detalhe, isso eu achei muito legal. O contador Geiger deles que mede a radiação. Super moderno, né? É um iPad aquela merda. É um tablet. É um tablet. Porra, né? Não força a amizade. Aí eles entram... Ah, não tem radiação. Podemos tirar as roupas. É. Puta que pariu, você tá no... numa bolha, né? É, você tá no uma meio bolha de Chernobyl. De chumbo. Você tá no meio de Chernobyl. E assim, sem roupa, anti-radiação e nada acontece. Então assim, tipo, foda-se, Chernobyl não tem radiação nenhuma. Não, então, eles entraram numa bolha de chumbo, uma bolha de barita. É. Uma bolha de bário. É. Não, até aí... Tá, beleza, suspensão de descrença, né? Ah, tá. Não. Tudo assim, bem. Tudo é bem. Ridículo, é muito ridículo, mas você não tá forçando, porque eles pelo menos até, né, entraram na cidade com a roupa hazmat, a roupa anti-radiação. O problema é, o John McClane e o filho descem do carro. Sem nenhuma roupa. Sem roupa de anti-radiação. Foda-se, não tem nem discussão. É, cagamos, sabe? Não, e lá, depois que eles tiram a roupa lá dentro, ai, não precisamos mais usar a roupa, eles tiram. E eles ficam andando sem a roupa. Eles esqueceram onde tinha radiação e não tinha não, mais. Assim, o composto anti-radiação, ele foi espalhado na cidade toda. Ah, já fez toda. Efeito, né? É, na cidade fez... toda. Espalhado na cidade toda. É, exatamente. Ai, que merda. E aí, assim, tem um cara que é tipo o Zangief, né? Andando sem camisa. É, não, você tem um dos capangas lá dos vilõezões. Ele é um cara mega fortão, cheio de tatuagens da União Soviética. Cheia, tipo, ele tem CCCP nas costas, tipo a bandeira da União Soviética e o caralho. Zangief. Barbudão, musculoso, gigante. É o Zangief. É, o cara é o Zangief. Tantinha. Faltou a dancinha com o Gorbachev, né, no final. E eu fiquei esperando esse cara lutar com o McClane. Eu também achei que ia rolar uma lutinha, assim, básica, mas não. Não, é assim, mal aproveitamento de um gigante. É. Porque que nem Indiana Jones mostra um gigante e o Indy luta com ele. É. É legal. Esse foi, tipo, teve uma cena lá que eu também não entendi porra nenhuma que aconteceu, que do nada tinha mangueiras de combustível espalhadas pelo chão. Aí eles atiram nas mangueiras, elas furam, elas estão cheias tipo de gás. De gás, e aí lança a granada. E aí explode tudo, assim. Menos eles, né? É, e meu, quem espalha mangueiras de gás inflamável pelo chão pra nada? Não, e eles ficam no meio da explosão e eles não se queimam. Não tem choque de calor neles. Eles acontece estão... nada. Acontece nada. Acontece nada. São indestrutíveis os dois. E aí, nessa sequência, você descobre que o Yuri... Na verdade, ele é mau. É, o cara que tinha o dossiê, na verdade, era mau, e o dossiê era, na realidade, um cofre cheio de urânio-235, que é militar e tal, em caixas, que ele ia vender e ganhar mais de $1 bilhão. É tipo o Dr. Evil, né? Ele vai ganhar $1 bilhão. $1 billion. É tipo sempre alguma coisa. É. O cara nunca vai ganhar... 427 bilhões, é sempre 1 bilhão. E aí, ele é um vilãozão, mas aí a filha sai pra, tipo, terminar de encher um caminhão, aí o John McClane e o filho chegam no cofre contra esse cara, ele se faz de bonzinho de novo, entra nessa cena de tiroteio maluco, o cara foge. Eles tentam fugir, não dá certo e acabou. Não, é assim, aí a filha pega o helicóptero, o John McClane faz uma de louco, entra no caminhão, dentro do helicóptero, caminhão? Carregado de urânio dentro de um helicóptero. Por que você não vai com o caminhão? Eu não entendi essa. É meio confuso o filme. A retroescavadeira estava lá para porra nenhuma. Não fez nada. Não, ela sumiu depois. Ela ficou andando para frente e para trás. Ela sumiu depois. É, o Zangief comeu ela, né? É. Tipo, helicóptero, atira em tudo, explosão, não sei o que, tiroteio, blá, blá, blá, blá, blá. O vilãozão lá, o filho do John McClane, joga ele de cima do prédio. Meio que tentaram fazer a cena do Hans Gruber sendo caindo do prédio no Duro de Matar 1, que ele fica em câmera lenta e tal. Ah, é uma homenagem. É homenagem não, tapa na cara, né? Porque tentou homenagear com essa porra desse filme. Aí a filha do... Aí o helicóptero, nisso o helicóptero estava atirando a esmo, né? No prédio, tentando pegar o filho do John McClane. E aí quando o John McClane e o filho se juntam, a menina vai atirar nos dois com o helicóptero. Aí o helicóptero fala, tá sem munição. Aí o que ela decide? Vou jogar o helicóptero na porra do prédio. Isso tá por você, papai, ela ainda manda. Não, você contou o filme inteiro. Contei, foda-se. Você viu como, é um filme de quase uma hora e quarenta e eu consegui contar pra vocês em 5 minutos. Aí ela joga, explode o helicóptero, eles acabou. Eles caem na água, sobrevivem, você me chamou de pai, sai andando e acabou, pronto. Volta pros Estados Unidos. Encontra a filha. Encontra a filha, tá, tipo, pai, filho, família e filha. Família feliz e acabou. É, e a Holly, esposa do John McClane, foda-se, né? Morreu, né? É, não precisa, a atriz que se foda, né? Morreu. Ai, meu Deus do céu. Não, sem contar os tiros que eles tomam e de repente eles estão bem, correndo, não sangram. Ah, tiro? Que é isso, tiro. Pá, eu rio do seu tiro. Cara. Péssimo. Inacreditável, eu falando pra você, eu não entendi nada desse filme. Você volta e nada faz sentido. Não foi tem assim, sequências de explosões e tiros, e indo de lugar nenhum pra lugar nenhum, foda-se. Eu acho que é o pior filme da franquia. Eu acho que é o pior filme de ação que eu vi nos últimos. Não, da franquia é o pior. Não, da franquia é o pior, com certeza. Nem é um Duro de Matar esse praticamente. Mas, assim, o 4 parece excelente perto desse. Não, o 4 tinha uma história, né? Então, o quarto filme tinha parece maravilhoso. Tinha uma sinopse, né? Tem um roteiro. É. Era um terrorismo... como que é? De internet. Não. Tem uma ideia maluca por trás, mas é assim... O filme que te faz comprar a ideia. Não é um filme excelente, mas é um filme legal. É uma coisa que pode acontecer. É um filme divertido. Esse filme não é divertido. Esse filme não é bem feito. É uma bosta. Sabe, Bruce Willis mal tava no filme. É, teve partes que o filme não era dele, era sobre o filho dele. Não, mas assim, quando ele tava lá na cena, ele não tava lá. Ele não tava nem prestando atenção no que ele tava fazendo. Foda-se. Tamo fazendo, filma aí, quero meu cheque, sabe? Nossa, cara, inacreditável. Inacreditável. Não é à toa que esse filme tá recebendo críticas horríveis. Horríveis. Uma bosta. Achei uma bosta. O que você achou? Eu achei péssimo. Péssimo, não tem nem mais o que falar. Não, foi um dos piores filmes de ação que eu vi, assim, acho que fácil nos últimos 15 anos. Não, eu achei péssimo porque, meu, clichêzão, é. Não tem história, é, só tem explosão, não tem sinopse, a gente não consegue definir história. Não, é assim, Mercenários parece Shakespeare perto desse filme. Não, Mercenários. Não, não, mas é assim, Mercenários, por mais que a história seja fraca, ela qual tá lá. Qual que é a sinopse de Mercenários 2? Mercenários 2? É. O quê? Eles estão numa missão... Ah, ele vai se vingar do moleque, pelo menos. Tinha um motivo. Tem um motivo, é. O moleque é morto pelo Van Damme e tem que se vingar. Tá. É isso. Porque nesse filme, qual que é o motivo do... O motivo primeiro era salvar o Yuri porque eles achavam que ele era bonzinho. É. Aí ele não é. É. E o que ele ia fazer com aquele bando de... Aquele monte de urânio, ele ia vender? Enfiar no cu? Como diria o Capitão Nascimento? Vai fazer o cu, o que é esse urânio? Vai enfiar no cu? Não sei, vai enfiar no cu, não sei. Não, uma coisa hilária. Eu esqueci de falar uma cena bizarra. O Yuri tava preso durante 5 anos e foi pra julgamento. No julgamento ele tava com uma roupa. Sim. Com um uniforme. Sim. Aí aconteceu as explosões e tal, pegaram ele, levaram pro lugar e de repente ele saca com óculos. É, ele tem um óculos, tipo... Um óculos. Que... Leva um prisioneiro pro julgamento, tipo, bota ele na caixa do Hannibal Lecter com um óculos no bolso. No bolso. Não, depois de explodir... Capotar, bater... Explodiu o fórum? É, o fórum, a rua... A rua... Tudo. Capotar com o carro, tomar um tiro... Não tomou tiro, tomou tiro depois. Aconteceu tudo com ele. Ele saca um óculos do bolso e bota pra ler o negócio. Meu, retardado. E uma coisa, o tal do Eric, o bandido que supostamente é russo e só fala em inglês o filme todo. Não lembro o que dançava lá, dançarino. Ele é tipo o capitão dos capangas. É. Então ele é assim, ele tá dentro do caveirão só com um bando de bandido russo. E ele falando em inglês com os caras. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí ele vai lá numa cena e tal, ele maltrata o McClane, maltrata o filho dele, tarararará. Quando você chega lá na cena do cofre, lá em Chernobyl, ele vai. Aí vai confrontar e tal, que pra ele o Yuri é um merdão que tá com o dossiê. Aí o Yuri se mostra o vilãozão, pega e mete bala no cara, nesse Eric, o bailarino, que ele dá uma dançadinha no filme. Mata o cara. E que se foda. E é engraçado porque assim, ele era o capitão dos capangas. Nenhum dos capangas se incomodou com isso. Não, foda-se. Ele é o único que não sabia. É, não, é assim, todos os capangas de merda, incluindo o Zangief, que nem fala, eles sabiam do plano. E o capitão dos capangas não sabia do plano. Não sabia, imagina. Detalhe, ele toma tipo 5, 6 tiros no colete, porque mostra o cara atirando no colete. E foda-se. Passa tudo e mata ele. Não, mas ele morre com um tiro na cabeça. Não, eu sei, mas... tem razão. É um tiro na cabeça. É, o Yuri que dá um tiro na cabeça dele. Eu errei. Tá, mas mesmo assim, como assim você mata o chefe dos caras e eles não se revoltam? Não. Assim, não fiel, é... né? Não, não é nem fiel. É assim, todo mundo tava sabendo, menos o cara. É. O cara que era o mais importante não tava sabendo. Foda-se. Que bosta. Puta que pariu. Vamos acabar logo isso aí. Vamos. Ó, só uma coisa, eu não recomendo ver, tá? É, quantas estrelinhas no escuro? Duas. Nota alta ainda. Uma e meia. o que vale uma e meia? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Difícil. Música do Rolling Stones. Música dos Rolling Stones, é. Melhor parte do filme. É, pois é. O russo do táxi. Nossa. Que desgraça. Aquilo não é... Nossa, achei horrível aquilo. Eu sei. Horrível. Ah, nada. Eu tô dando um e meio porque eu tô sendo boazinha. Você? Zero. Zero? Zero. Eu pensei que ia ser negativo. Não. Bom, ser. Oh, mas se você for levar em consideração o Derron que a gente conversou tempo atrás, qual era a sua expectativa com esse filme? Ser uma bosta. É. Ele... Eu não esperava ser... Não, assim, eu esperava que ele fosse... Ele atingiu a sua expectativa. Não, não, mas ele é assim, uma bosta. Eu esperava que ele fosse ruim, mas eu esperava que ele fosse um ruim divertido. É. Não que ele fosse um ruim, ruim, ruim de verdade. Não aquele tão ruim sofrível, que fica bom. Né? É. Não aquele tão ruim que fica bom. É um ruim que, meu... Porra! Quem escreveu isso, cara? Cara, merda. Não, assim, eu vou zerar. Vou dar uma nota zero. Porque eu quero... Eu tô esperando algo assim que me faça querer sair do cinema pra dar uma nota negativa. Porque negativo é muito agressivo. É, nota não tem que sair do cinema. Tem, é pra sair do cinema. É. E a minha base é nós vimos a Armadilha. O único filme que a gente saiu do cinema foi Turistas. Turistas, e você saiu do Espião que... O Espião que sabia demais, que porque... Sabia demais. Ah, filme chato. Eu ah, não, não. É porque eu tava sozinha e tal. Tava de pé, só de saco cheio, foi bom. Ai, meu Deus. Então tá bom. Isso foi uma merda. Eu não recomendo ver, você recomenda? Não. Nem com galera, nem sozinho, não, nem com a família. Não, nem pra namorar, pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Esse filme é muito ruim, muito mal feito, uma bosta. Uma bosta. Por favor. Por favor, não faça mais. Por favor, deixa morrer Duro de Matar, tá? Vou fingir que esse filme não existiu e vou continuar amando o primeiro e o segundo. Não, não vai Até ter mais, Até o terceiro, né? O terceiro eu gosto. Não vai ter mais? Não sei, não sei. Esse filme parece que deu algum dinheiro. Puta que pariu. É foda. Então é isso aí, estamos meio putos e decepcionados, mas assinem o feed no iTunes, manda, faça sempre um comentário, vai, fala se você gostou, se você não gostou, se achou divertido, gente idiota, se tem que matar 4 e 5, os melhores da franquia. Não, não só. Assina o feed no iTunes, assina o feed nosso, manda e-mail num casalnoescurinho@gmail.com. Temos o nosso Facebook também, um casal no escurinho, é só procurar a gente lá que vocês acham. Que mais? Mais alguma coisa? Quer fazer mandar? We've got the American Jesus,